Saudações informantes, queridos ouvintes. Eu gostaria de informar a vocês que a atração Nerd Maratonista, infelizmente, vai sofrer um pequeno hiato. Mas não se preocupem, eu não vou desistir de fazer esta atração que muitos de vocês têm me dado incríveis feedbacks, inclusive sugerindo outras séries e episódios especiais. O que ocorre é que as gravações dessa atração costumam ser muito longas e cansativas e infelizmente eu não tenho tido tempo para fazê-las devido à vida profissional e pessoal, porque eu não vivo ainda do podcast, né? Fazer o quê? Então aguardem e confiem que os Nerd Maratonistas retornarão muito em breve. Vida longa e próspera.